Dann si no faltas una mi amor, si no faltas una mi amor, digo para ti mi amor. Top de mendendere, yo ligo último y andrés vez, y tú dile mi asma, no sé o que es pasa, no sé o que es pasa. Ligo para ti, muchas veces tú no atiende, no sé o que es pasa. Fala, fala. Tu não estás sozinha, tu estás comigo. Me fala, se eu tô mari, se eu tô pro teu coração. Não me esconda nada, meu amor. Liga. Fala tudo, eu sem poder esconder nada. Fala tudo pra mim, meu amor. Liga para mim, meu amor. Não esconde nada, fala pra mim tudo, meu amor. Meu amor. Liga para mim, meu amor. Liga para mim, meu amor. Pessoal atender minha chamada, eu ligo muitas vezes, tu desliga. Não sei o que se passa, não sei o que se passa. Com algum dia, se tenha te magoado, peço desculpa. Peço desculpa, meu amor. Liga para mim, meu amor. Nunca pensei em muitas coisas, meu amor. Meu amor. Meu amor. Se tenha de um magoado, algum dia, peço desculpa. Peço desculpa, meu amor. Nunca zanga para mim, meu amor. Liga para mim, meu amor. Peço desculpa, peço desculpa. Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Meu amor, meu amor. desculpa. Pedir desculpa. Jack Carlos Boy.